old. What's wrong? Don't hit back. I'm coming to get you. I am your father. I'm Batman. Yo, Joe! You win. Perfect. Fala galera, vamos lá mais uma vez para um Esculhamba Cast. Eis que vos fala é Edman Comets. Estamos juntos aqui também com o Well. E aí galera, vamos ver como é que vai ser hoje. Oficialmente o primeiro episódio, né? Oficialmente o episódio 1. Estamos também com o Christopher, que vem lá de longe, lá do Acre. Cri. Janaína Mocona. Oi, a gente vai falar de coleção, né? Uma coisa que... Você quase não entende, né? Não! Eu não acredito em coleções. Nosso convidado especial hoje, Adriano. Opa, fala galera, beleza? E especial aonde, gente? O que vocês estão falando aí? Eu falo a verdade, vocês estão sabendo do tema agora, na coleção, é sério. Pegou no susto, pegou o homem no susto. Caralho, não sei. Ele falou assim, eu lembro... Não, você sabe da parte mais interessante, né? Que é pagar. Essa parte eu entendo, graças fala. Graças a uma certa pessoa aí, essa parte eu sou obrigado a ter que entender mesmo. Ou seja, como pagar mais barato, como não ficar sem grana, como... Ou... Ah, cara, não quer a gente vai explicando essas histórias aí. Beleza, vamos lá. Hoje é sobre coleções e os comportamentos de cada colecionador. Exato, as manias, as doideiras e tudo mais. Bora lá, Well, o que você anda colecionando? Bom, eu, assim, minha coleção é sempre. Todas. Se fala de coleção comigo é humilde, né? Então eu não tenho uns bonecos muito loucos aí também, né? Não chora, não chora. Mas então, eu tenho livro, muito livro, tenho quadrinho. Tenho alguns bonequinhos, alguns, bem poucos. E é isso aí que eu tenho, por enquanto, né? Pretendemos aumentar aí o acervo. Vamos passar pra gabaritada aí. Isso. Bem, ela... eu coleciono filmes, HQ, boneco, jogo, algumas coisinhas. Tudo que eu acho bonitinho e que eu acho barato, eu acabo comprando. Porque eu tenho um problema sério com promoção. Eu não resisto. Concordo, Adriano. O Adriano até ficou quieto. Vamos lá, eu coleciono principalmente livros, edições especiais, edição comemorativa, essas coisas. Uhum. E eu tenho algumas poucas action figures ali. Pouquinhas. Aquela do Gandalf é legal. Filmes, eu... Cara, aquela do Gandalf eu paguei carinho nela. Eu tô mirando uma do Aragorn agora. Livro, o que mais você falou? Livro, umas poucas action figures e filmes. Filmes eu tenho, dá pra abrir, se ainda existisse, dá pra abrir locadora. Eu tenho uma história de locadora e coleção. Eu, quando começou a entrar a história do Blu-ray, e as locadoras estavam falidas, né, na verdade, e elas estavam fechando e começou a vender aquele monte de DVD, né? Eu comprava aquilo. Eu vinha pra casa com um monte de porcaria de filme que eu via lá de 3 reais, 5 reais. E... Literalmente tudo por um real, né? Tudo por um real. Eu trazia tudo. Muita merda. Eu tenho até hoje aqui. Um monte de porcaria. Eu também nem considero como coleção, porque eu nunca tinha nenhum filme bom no meio daquilo. Só filme ruim. Ah, mas filme ruim é tão ruim que acaba sendo bom, pô. É. Veja Toxic Avenger. Ah, sim. É, tem que ver esse filme que você falou. É horrível, mas veja. É tão horrível que fica bom. É quando, se tiver mais de 15 anos e você ainda achar bom, então tá no lucro, né? É, se passou... A regra dos 15 anos é a lei não escrita da vida. Passou, beleza. E Janaína, Mocona, na verdade, né? Vou ter que cortar isso no final, Janaína. Eu comecei com um DVDzinho do Era Uma Vez no Oeste. Eu fui na Pagé, acho que Pagé. Eu achei o filme original, eu falei, tá baratinho, 10 conto. Falei, vou levar. Mal sabia que eu já tenho uma coleção que acho que já passou os 1.500 filmes. Eita, tá bom. E ela tem tudo isso? Eu, então, não tenho. Agora eu coloco em tudo quanto é lugar que aparece um espaço. Já não existe um lugar. Começou com... Eu tenho uma estante, um armarinho, Mas agora, onde eu chegar com o filme e der espaço pra colocar, eu vou colocar. Tá certo. Esse é um problema que a gente enfrenta mesmo. Exato. O problema a gente vai comprando e nunca pensa no espaço, né? Vai trazendo um monte de quinquilharia e vai colocando onde der. Literalmente, agora no teto. Eu já tô guardando livros no guarda-roupa de filme. Então, a gente acaba colocando até na gaveta de cueca. Alô? Adriano, tamo ouvindo, pode falar. Bom, então, vamos lá. O que, que eu coleciono, né? Sim. Eu coleciono. Bom. Quando a Janaína me falou desse assunto, que a gente ia comentar sobre isso, eu pensei bastante sobre o que realmente eu coleciono, o que é colecionar para mim. A única conclusão que eu cheguei é que eu coleciono, acho que parte do meu passado, cara. Tudo aquilo que eu vivi, um momento que foi especial, parte da minha infância, tudo que tem que pôr, que eu passei que foi legal, ou que teve alguma importância para mim, que está representado em produto, seja um quadrinho, um boneco, mesmo tampinha de garrafa, entendeu? Bolinha de gude, qualquer coisa que me faça sentir bem, que me traga aquele passado de volta, eu acabo colecionando. Isso da minha parte. O outro lado de eu colecionar também é colecionar as maluquices da Mocona. Vocês ouviram ela falando sobre o DVD, né? Todos os DVDs. A minha mãe, eu tenho uma mania hoje de colecionar DVD, a culpa é dela. Pra uma loja americana, você entra na gôndola e começa a procurar DVD por DVD, o mais raro possível. E DVD com luva. Você sabe o que é um DVD com luva? Sim, sim, sei. Aquela capinha mais bonitinha por fora ali antes da capa de plástico, né? Isso. Foi Crepúsculo dos Deuses, Crepúsculo dos Deuses, nós temos dois, né? Que é um normal, um DVD normal e um outro com luva. Eu comprei só porque era luva e depois fomos atrás e achamos o Blu-ray com luva. Ou seja, DVD que seja raro, que seja diferente, eu acabo colecionando. Uhum. E aí, os Garage Kit, as Bichojo. E por aí vai, cara. Então eu coleciono parte do meu passado e tudo que a Janaína bateu na louca e falou, eu quero. Aí, que maridão, hein? Que maridão, hein? Eu quero, você vai ter que pagar, né, Adriano? Mais ou menos, né? Bem por aí. Não, ele entra com a parte financeira, né? Exatamente, alguém vai ter que pagar. Ele fica com a parte. Você fica com a parte legal, com, né? Mocona entra com bom gosto, Adriano com a parte financeira. Então. E assim, os DVDs foi um pro boneco, foi um passo assim. Uhum. Mas é assim mesmo, você começa com um negócio, daqui a pouco você vai passando pra outro sem perceber, você já tá acumulando um monte de coleção. No meu caso é a mesma coisa. É. Começou com mangá, depois parece um bonequinho do mangá, que daí puxa não sei o que e vai indo. Eu agora, com livros, que é a minha coleção mais forte. Eu dei uma maneirada, porque eu pegava muita coisa. E às vezes eu tem muita coisa que eu nem li aqui. E eu saía pegando. Aí pra resolver isso eu catei um Kindle, né? E agora eu só pego aquilo que realmente eu quero mesmo em livro físico, impresso. O Kindle não surtiu esse efeito em mim, Léo. Não? Você ainda pega? Eu continuo comprando como louco as edições. Então, eu só pego, tipo, as edições da Dark Side mesmo. Nossa, aquilo sim é um carinho com as edições, com os títulos, as capas que eles fazem, o tratamento, né? As Limited Edition que eles fazem são fantásticas. Então. Eu peguei a 2001 Odisseia no Espaço, tem uma luvinha. O livro é todo preto, todas as páginas, assim, elas são pretas. Eu também tenho essa edição. Então, aquilo é muito bonito. E mete logo ao monolito e é um livro muito bem feito pela Ali. O livro é uma coisa que hoje em dia tá surtindo mais efeito em todo mundo do que até propriamente nos filmes, até no cinema, né? Tem gente trocando livro trocando no cinema pra ler um pouquinho. Isso é bom. Na verdade, tá sendo mais barato do que você comprar um ingresso pro cinema. As editoras perceberam essa mudança e elas estão tendo um carinho maior com os leitores, fazendo edições mais bonitas, mais bem elaboradas. Isso. Toda uma edição especial. A editora mais que eu acho mais caprichosa nesse sentido é a Dark Side mesmo. Daí que eles podiam fazer um Jabex com a gente, né? Eu e que eles podiam estar tá, nosso humilde cast. Mas vamos lá. Vocês estavam comentando sobre o livro sobre as edições da Aleph. Comentaram agora há pouco a respeito do 2001, né? O Odisseia no Espaço. Sim, sim. Cara, essa edição ela é sensacional. Ela é sensacional. Para quem, pro ouvinte que não sabe do que a gente está falando, a edição é o livro contando a história do filme. O filme foi feito antes do livro ter sido escrito, né? Sim, essa que é a ideia, né? Eles transformaram o filme em livro. Isso. Só que a produção desse livro é um livro totalmente preto, ou seja, para quem assistiu o filme e sabe o que é um monolito negro, vai olhar o livro e vai pegar a referência na lata. Vai bater. É sensacional, tanto que esse é o livro que eu tô lendo recentemente. Eu tô tentando bater uma meta, tipo, ler um livro por semana, um ou dois livros por semana, e nessa semana eu peguei 2001 para poder fechar, porque ele tá aqui em casa, ó, há tempos. Eu tô com um monte de livro assim também, mas eu terminei esse, e ele é muito bonito mesmo, e eu peguei. E eu tenho um problema que eu não consigo comprar livro online pra mandar, porque eu sou muito chato, e aí quando vem meio amassado, vem com orelhinha, vem meio, né, mal cuidado pelos entregadores. Prefere ir até a livraria e pegar o que você achar melhor lá. Isso. Mas uma dica, um colega meu trabalha nos Correios e ele disse que... E a etiqueta de frágil não vale nada pra ele. Comenta vai ser jogada no estoque de qualquer jeito. É, então, não adianta, sabe? Você olha assim e vê que o correio não tá dando aquele devido tratamento à encomenda de ninguém, né? Isso. Então, a Aleph também tem lançado muita coisa boa, como o 2001, e acho que eles fizeram agora do Alien, né? Uma edição do Alien. Isso, uma edição do Alien. Isso. Capa metálica e tudo mais. Isso. Foram eles que lançaram a edição do Goonies também? Também. Não, sim. Não, o Goonies e a Darkseid. Então, isso também tava bonito, porque eu vi um que tinha uma edição especial e tinha uma edição normal. A edição especial parece que vinha com uma capa, alguma coisa assim, não era? Ainda vem com... A especial vem com o mapa do Willy Cowley. Vocês chegaram a ver a edição do Evil Dead? É Noite Alucinante ou A Morte do Demônio? Uma Noite Alucinante que ficou no Brasil. É. Ficou no Brasil, né? Porque assim. Então, chegaram a ver a versão desse livro da Darkseid? Esse eu não cheguei a ver. Não vi nem na livraria. Esse é sensacional, porque esse aí é um livro que conta os bastidores do filme. Era esse filme. Tinha dois livros dentro desse, né? São dois livros de bastidores, né? Um livro é O Massacre da Serra Elétrica e outro livro é O Evil Dead. Os dois formam... A capa dele é em formato de fita cassete. E o estojo... E ele vem luvado. E a luva dele é o formato da capa de fita cassete. Então, quando você junta os dois, você coloca o livro dentro da luva, passa a impressão de que é uma fita cassete que está sendo removida da capa. Isso no estojo dele. Hein? Cara, é sensacional essa edição da capa. A sensação de pegar um VHS de novo na mão... Juro, quando eu comprei... Esse é um dos poucos livros que eu comprei digital, ou seja, eu mandei encomendar. E eu não peguei, ou seja, eu não peguei na livraria. Quando eu vi essa foto na loja, olhei de novo, eu falei, isso aqui é uma fita cassete ou isso aqui é um livro? O que é isso aqui? Porque a foto não. A foto é tão perfeita a edição que. A foto não dava... Eles não tiraram uma foto do livro aberto, e sim dele fechado dentro da luva. Ou seja, não dá pra saber se é um livro ou se é uma fita cassete. Só depois que ele chegou em casa, que eu abri, eu tirei ele da embalagem, que eu pude conferir. Ah, é um livro. Mas, mano, sensacional essa edição da Darkseid. Na minha opinião, uma das melhores. Deve ser muito bom. Dá essa sensação, é muito legal. A sensação de nostalgia bate lá no teatro. Isso que é a essência do colecionador, né? Você pegar o negócio e sentir aquele... Eu quero isso na minha estante, tem que ficar lá, todo mundo tem que ver. Ninguém pode pegar, isso claro. Aí você vai ter orgulho de mostrar pra todo mundo, né? Que a gente não tenha orgulho de mostrar nossa coleção pra todo mundo, né? Mas tem aqueles destaques, né? Tem uma coisa ou outra que você realmente mostra. Assim, a gente acaba não mostrando toda a nossa coleção pro mundo, porque, né, hoje segurança é tudo, né, mas que a vontade, assim, de você mostrar uma coisa... Você coloca no Spotlight. Sim, É. Aquele que fala, não, eu tenho pra os amigos a gente mostra. Tem amigo meu que não mostra tudo que ele tem, não, cara. Já vi umas coleções aí que o camarada falou que tem, eu nunca vi. Eu tenho também no nome. Eu tenho que ver pra crer que existe de fato. É. Senão, sempre tem as coleções fantasmas, né? Não, sempre. O camaradinha vira pra você e fala, eu tenho isso, isso e isso, quando na verdade, ele tá enrolando só pra mostrar que ele tem. Ele tem vontade de ter, mas na verdade ele não tem. Ele tá mentindo pra você, pra, sei lá, pra que exatamente, eu não sei, mas que tem. Ninguém tem. Sabe. Tá mentindo pra ele mesmo. Aquelas coisas do fantasma. É. Eu mesmo já fui acusado disso, de que eu falava que eu tinha item X, o camarada olhava pra minha cara e falava, meu, desculpa, você não tem cara de um camarada que tem esse item aqui, que esse item é raríssimo, esse item não existe. Aliada do Mass Effect, por exemplo. A bichoso da Liara, mas eu não acredito que ela tá aqui em casa, entende? Que eu tenho essa boneca dado trabalho. Eu não, sério, eu não boto fé que ela tá aqui, entendeu? Eu tenho que tirar uma foto. Ó, sim, ela existe, ela tá aqui. E bonita demais, né? Fala sério, essa peça tá muito bonita. A gente sabe que a Mocona faz inveja na gente, toda hora ela coloca alguma coisa bem bonitinha, assim, só pra... Inclusive, esses dias eu tô buscando aí algum item da Sideshow, vamos ver o que que dá, né? Ai, Sideshow não é pra mim não, filho, pelo amor de Deus. É outro mundo, não, Sideshow é mais caro do que Bichojo. Bichojo, ela valoriza depois. Sideshow, na hora que ela sai, ela já tá em casa. Eu faço esse sacrifício pela Sideshow. Tem alguma peça, Cris? Da Sideshow, ainda não, vai ser a primeira. Qual peça tá buscando? Um Legolas, que vem com um monte de acessórios, várias mãos diferentes. Na verdade, eles têm umas três figuras do Legolas. Eu quero ele numa pose de ação que eu vi bem legal. Ela tá custando aí uma bagatelinha de 1.500 euros. Caraca! É. Você achou em alguma loja já? Se voltar a importar, filho, bota aí mais umas 500 Dilma aí. É, eu achei já em loja na Toy Show. Pesquisa, eu acho a Toy Show muito, muito cara, viu? Não, eu já peguei peça na Toy Show, que eu fui em outras lojas e eu vi bem mais barato. Assim, eles vendem coisa barata, mas tem umas peças também que às vezes você olha e você fala, Jesus. Não vale tudo isso, né? Eu tava de olho no Deadpool pela Iron Studios. Na Toy Show ele tava 649, na Fantoy eu achei ele por 420, eu acho. Uma boa diferença. Acontece demais. De uma loja pra outra, depende do nome, aumenta muito o preço. Não aumenta. Esse tipo de colecionável eu só namoro mesmo. Eu só dou aquela olhada. Eu comecei a colecionar os Marvel Select, porque no começo tava barato. Eram umas action figures baratas, mas agora também já tá... Já tá começando a pensar tá. Duas vezes antes de... Exato. Eu comecei com a ideia de colecionar os vilões, né, da Marvel Quanto Select. Quanto que tá um Select, o Ed? O Marvel Select tá... Hoje tá custando, em média, uns R$200. Mas no começo eu comprei o Thanos, justamente porque eu comprava o Thanos e vinha a Morte junto. Nisso, eu paguei o quê? Foi cerca de uns R$80, R$90 numa loja aqui na cidade vizinha. Aí eu comecei a olhar, o negócio é bem feito, daí já pedi mais um Juggernaut, daí virou uma coleção. Não. E eu acho o Thanos, o Juggernaut e o Coisa dessa linha muito bem feitos. É, eu tenho os três aqui, os três são muito bem feitos. Sem contar que o Juggernaut e o Coisa, os dois são pesadíssimos. São, se você derruba no pé, você machuca. Qual o tamanho, Ed? Qual o tamanho deles? Cerca de uns 25 centímetros de altura, cara. Ah, é grande, é grande. É que varia do personagem, né? Sim. Seguem mais ou menos as proporções. É, as proporções. E o personagem, ele é massivo. Você pega o boneco, não parece totalmente. Não parece plástico que você tá pegando. Sim. Ele tem muito peso. Dá gosto de pegar, né? Sim, são peças... Esses três são peças realmente muito bonitas e detalhadas. Você pega o Coisa, o Juggernaut, o Hulk e o Abominável. Sim, também. Dá pra fazer uma situação com eles. Vocês do boneco, dos bonequinhos aí, dos bonequinhos, ó, a blasfêmia falar isso também, né? Já com peças também. Ah, eu não ligo, né? Eu não ligo de chamar. Eu não ligo, não. Na verdade é, não adianta. E os cuidados que vocês estão? Eu fujo dessa realidade e digo logo que não são bonecos, são action figures. É. Não adianta, vai. Uma hora alguém vai chamar de boneco. Tem gente que fica ofendida. Pra mim não, eu não, não chega a me ofender. Eu falo assim também, mas eu não ligo, eu também não tenho. Não chega a me ofender, entendeu? Os que eu tenho são bonecos mesmo. Não tenho nem o que falar de plástico. Na verdade é tudo feito de plástico. É TVC. Eu tenho um homem de ferro aqui da Cotobu, porque ele também é pesadão. Mas Cotobu que é maciço, não é? Não. É bem maciço. Esse homem de ferro que eu tenho, ele é maciço, ele é pesadão. Depende também, né? Tem linha pra mais, mais premium, acessível. Assim. Mais acessível e as mais rebuscadas, assim, vamos dizer. Uma coisa que minhas marcas, ter... só, minhas marcas favoritas é Cotobuquia, Mega House e Seattle e Hot Toys. Toys Hot Toys eu tenho o Thor, o Loki e o Star Shadow. Eu queria pegar o Snake Eyes só por causa de pra formar meu S no meu chip. É, é porque pra mim colecionar boneco tem uma razão. Eu não pego um boneco e falo, ah, eu peguei esse aqui aleatório. Não. Peguei um boneco, você pode ter certeza que aí, no meio, eu estou fazendo um casal. Seja qual for, qual razão tenha. Yeah. Eu vou ter que pegar um par. Vai ficar bonitinho ali do lado um do outro. É, um do lado do outro, sabe? Chipando eternamente. Storm Shadow e os Snake Eyes e os ninjas do J.J. É. Elas chipam os bonecos. Eu tenho que pegar, mas o Snake Eyes ainda não peguei. Não consegui pegar. Mandei uma foto pra vocês aqui no chat. Do Legolas cor de olho, né? Já cheguei pra vocês. Uma coisa que eu queria começar a colecionar, mas foge um pouco da realidade aqui, que é difícil de encontrar, são os Gachapon, né? Os robôs Gundam. Eu acho que eu tenho uns 15 Gundams, mas eu não montei. Esse negócio de montar, você perde horas ali. Ah, sim, ele vem desmontado, você que vai ter que... Ele vem... É você que monta. Ah. Isso que é interessante, porque você cria um vínculo com a coisa ali. Ah, sim, é. Eu tô querendo um Gipsy Danger. Ah, sim, eu vi um naquela loja da Livraria Cultura, a Geek, etc. Sim. Vocês já viram? É, tinha esse Gipsy Danger lá, bem grande, eu não sei dizer em escala, e ele tava muito barato. É, se não me engano, ele tava R$550. Eles estavam queimando, acho que era a última peça, se não me engano. Deu muita vontade. Só tinha o Gipsy Danger? Só tinha o Gipsy Danger, só ele. Eu queria montar o set dos... De todos os robôs. De todos, todos os Jäger e os Kaiju também. Ah, dos Kaiju seria animal, né? Botar aqueles, aqueles monstros em cima da estante, putz. Monta um set disso, fica animal, cara. Sim. O problema é cair naquele negócio. Onde colocar? Vocês, deixa eu perguntar, vocês que têm boneco. Vocês colocam em cima da estante, tem uma prateleira bonitinha, vocês colocam em vitrine, como é que vocês fazem? Eu tive que comprar umas estantes e subir. Deixar todos eles fora do alcance do sobrinho. E vai garantir a segurança do bichinho, né? Mas aí eu vou mudar de casa até o final do ano. Sim. Eu pretendo colocar uma vitrine. Fica muito dado, fica muito show, né? Eu tava vendo, pessoal, que eu pretendo fazer. Eu tô em processo de expansão do meu QG aqui, né? O pessoal faz aquela vitrine bonita, bota umas luzes de LED atrás e bota os actions ali. Fica muito bonito, fica muito show. Claro que dá um pouquinho de trabalho e gasta um pouquinho de dinheiro, mas o negócio fica legal, né? Fica chique. É o ideal pra não... Tem que ficar limpando toda hora também. É, pois é. Não tá pegando poeira, né? Não tá, difícil de mexerem pra derrubar. Exato. Aqui em casa, uma coisa que é difícil. Aqui em casa a gente tem um problema de espaço. Que aqui em casa nós temos um problema de espaço. Em breve eu vou ter que fazer uma reforma aqui no quarto, né? A casa toda, para mim, diz respeito apenas ao meu quarto. O resto da casa, a família pode fazer o que bem entender, mas tudo que eu tenho tem que estar dentro aonde eu caminho, guarda-roupa e nada mais. Relaxa, é o recanto do guerreiro, né? O famoso recanto do guerreiro. Exatamente. Tudo ao alcance da mão. Essa é a ideia. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Os meus itens, eles não estão espalhados pela casa inteira. Eles estão apenas em um único cômodo, que é o quarto. Uhum. E como em breve eu pretendo fazer uma reforma, sou obrigado a ter que manter tudo em caixa. Tudo que eu tenho, todas as peças, todos os itens aqui estão na casa. Assim, estão com as suas casas originais, todos eles. Uhum. Existem alguns itens que eu... Ainda. Tudo. Existem alguns itens aqui, por exemplo, vocês estavam falando de comandos em ação, eu estou olhando agora para o meu primeiro comandos em ação, que é o... na época ele saiu como... K9 Officer Attack Dog. Esse aqui é o nome dele na embalagem no G.I. Joe, mas eu não lembro agora como é que é o nome dele português, não lembro agora. Mas é o seguinte, é um boneco antigo, né, da segunda geração dos comandos de ação, e ele vinha com um cachorrinho, né? É um boneco verde, com roupinha marrom. Depois eu posto uma foto pra vocês. Beleza. Esse foi o primeiro, comandos em ação que eu comprei junto com o meu irmão. Nós abrimos, dois tempos depois, eu consegui comprar esse boneco de novo. E esse boneco tá lacrado. Ele tá aqui, ó. Devidamente lacrado, nunca vou abrir. Outros itens do. Lembra que saiu uma edição do Indiana Jones? Não sei se você se lembra de um dos bonequinhos de ação do comando. É tamanho como de ação só do Indiana. Eu vi isso num blog. Um com a arca da Aliança, com uma miniatura da arca da Aliança e ele usando roupa branca, né? Quando ele tá segurando o cajado, né? Que ele descobre a localização do tempo, para quem assistiu o filme Caça da Arca Perdida. E a outra com o uniforme clássico. Ou seja, tudo que eu tenho aqui, infelizmente, quer dizer, felizmente em termos, infelizmente, tá tudo lacrado. Tudo encaixa. E acho que é mais fácil de guardar, é mais fácil de, de organizar. Já que ele não tá no lugar final, né? Já que ele não tá no lugar final dele, é questão até de segurança mesmo. É melhor ficar assim. Exatamente. E justamente por isso, a caixa se tornou também para mim um item colecionável. Ou seja, mesmo que eu tivesse espaço, tivesse uma prateleira, um expositor de vidro, de acrílico, que eu ainda tô para produzir isso. Mesmo que eu tivesse a caixa, eu não jogava fora, a caixa fica. Eu tenho esse problema também. Não é um problema, né? Eu faço isso com caixa de tudo que eu tenho aqui, tudo que eu compro. Eu não consigo me desfazer de caixa, eu guardo tudo, cara. Tudo. Caixa de videogame, caixa de computador, tudo. Tudo que você imaginar, eu tenho caixa. É, mesmo porque você guardando as caixas, dá pra você colocar coisas dentro, né? Então, mas às vezes eu me desfaço do... Por exemplo, vai, eu tenho duas caixas de PS Vita aqui. Eu já me desfiz dos dois PS Vita. Mas as caixas eu tenho. Aí é um problema, Depois eu vou tirar uma foto e vou mandar pra você. Aí é um problema. Eu te aconselho a procurar um especialista no assunto. Vocês começarem um pouquinho. Mas eu ainda não cheguei ao extremo. Eu não coleciono caixa de sapato ainda. Ainda. Então, filmes de coleções. Sim. Não tem como não ter. Eu tenho bastante. Eu tenho muito DVD e tem alguns Blu-rays que eu compro, assim, mas é de filmes pontuais, assim, não é tudo que eu pego. Eu tenho uns Steelbook que eu tenho muitos filmes. Ah, Steelbook. Meu irmão pega os meus Blu-ray normal e os Steelbook estão assim do ladinho, num canto mais reservado. Daí ele mexe o lugar dos Blu-ray, mexe um pouquinho os Steelbook. Aí eu. Furioso quando isso acontece. Você não é único. Então, eu gosto de Steelbook também. Acho lindo. Vocês lembram aquela edição do Avengers? Que saiu, que veio todos os filmes dentro, mas então, eu peguei. Aquela latona, né? Não, aquela maleta. É tipo a do Homem de Ferro mesmo? Eu vou mandar não uma foto dela pra você, Eu vou mandar uma foto aqui pelo WhatsApp, que não tô perto do PC. Aí vocês Bom. A gente coloca na postagem. Vocês viram o Legolas? Eu vi. Vimos sim. Eu tô de olho nesse site show. Bacana, viu isso? Ó. Muito grande. Bem, assim, tem tudo, contém esse tipo de informação. Esse é um dos mais raros que eu tenho. Que na época já foi difícil e ele sumiu do mercado agora. Da ideia da maleta do Homem de Ferro, não é? Alguma coisa assim? É. Essa ideia dessa maleta é a seguinte. Vocês assistiram Vingadores, certo? É. Lembra que o Nick Fury pega o Tesseract e coloca dentro de uma maleta? Sim. Lá no começo do filme? A maleta do Tesseract. Essa é a maleta. A ideia dessa maleta, se não me falha a memória, a edição de colecionador dela era para ser uma maleta idêntica àquela. Na verdade, era para ser uma réplica daquela maleta que estava no filme. Tá? Sim. A ideia não deu certo porque quem produz. Que acho que a loja, ou a fábrica, ou a marca que produziu aquela maleta, ela não deu a permissão para fazer. Para fazer a revenda dela, a produção e a revenda da maleta para o público. Sim. Então a ideia morreu. Eles voltaram com a ideia e fizeram uma réplica dela, que é essa que a gente está na nossa mão, e tá aí. Dentro dela vem um cubinho, que é o Tesseract, e todos os filmes dos Vingadores, todos os filmes que a Marvel soltou, da primeira fase até Vingadores. Fase. Tudo em Blu-ray, tá lá. Cara, é uma edição que vale a pena, velho. Essa é outra que também legal, volta. Bonito. Seis filmes. Pensando, Hã? Seis filmes, né? Tô vendo aqui na fatia, são seis filmes que tem, né? Seis filmes, João. Seis, né? Termina com Vingadores. São 10 discos, 6 filmes. Ah, é verdade. São 10 discos por causa dos extras, mas 6 com os filmes. Uma coleção que a gente vê que agora muito pouca gente continua é de música, né? Ninguém compra mais CD, até mesmo DVD de música. Né? Muito DVD difícil, eu ainda compro um ou outro, cara. Porém... Às vezes eu compro. O último DVD que eu comprei de música, né, musical, foi, acho que tem mais ou menos um mês que eu achei, tava lá passeando na Livraria Cultura e achei o show do Placebo, acústico, a gente vê. Eu gosto da banda e eu nem sabia que eles tinham gravado isso, e aí eu peguei. Último DVD, CD, DVD de música que eu ganhei foi um do AC/DC, um Many Faces of AC/DC, é um tributo. Tocado por vários artistas. Eu ganhei de um cara lá na fábrica. Mas ó. Então, mas assim. Esse valeu a pena. Você tem mais de 20 CDs em casa? Se eu disser pra você que eu tenho. Você tem? Encartezinho, bonitinho? Ah, então já é uma coleção. Tudo original. O meu é tudo original. Ah, então sim. Eu acho que eu tenho uns 5 aqui. Então, eu acho que eu tenho uns 5 só aqui. Aí depois começou os torrentão, né? Eu parei de comprar e agora parei de usar o torrent e tô usando os streamings pagos agora. Ah, depois que o Spotify apareceu na minha vida, a história ficou completamente. Foi, eu me esqueci. Saiu da ilegalidade. Eu saí da ilegalidade com Netflix, com o serviço de streaming da TV paga também, né? Que eu tô usando agora. E o Spotify. E isso aí não deixa mais a gente comprar filme também, né? Assim, você compra aquilo que você... aquele que você assistiu há um tempo, que te marcou, uma edição especial de algum filme que você gosta muito, né? Tal, mas você não vai... Ou você compra... Ou você compra, então, até livro hoje, com esse serviço aí, você comprou uma edição especial, livro, filme, DVD, seja lá o que for, você comprou uma edição especial ou uma edição que te marcou quando tu assistiu ou ouviu pela primeira vez, isso. Ou leu. Você não vai, por exemplo, nas lojas americanas para comprar um DVD. Não, você passa lá, se tiver alguma coisa, você leva. Isso, se você vê alguma coisa legal, você pega o Blu-ray, o DVD, tá, talvez um CD, mas... Você não sai mais com esse intuito. Hoje eu acho difícil alguém sair de casa e falar: eu vou comprar um DVD, eu vou comprar um CD. Não sei se o pessoal que é fanático por... No lance do DVD, eu acho que eu faço parte dessa galera que ainda faz uma comprinha, mas bem direcionada. Ou seja, ou é uma edição de colecionador, pra eu poder comprar um DVD hoje, ele tem que ser uma edição de colecionador, ou um DVD muito, mas muito velho. Um DVD que saiu de um filme raro, ou você pegar um filme que você não vai encontrar ele no Netflix, porque o problema do Netflix, assim, ele é maravilhoso, ou pegar um Blu-ray, por exemplo, pegar um filme que seja muito barato. No caso, assim, voltando pro filme antigo, existem alguns filmes que você não vai encontrar no Netflix. Por quê? Porque tudo no Netflix é cíclico. Um exemplo simples, direto, de um problema que eu tive no Netflix foi Jornada nas Estrelas. Eu estava assistindo o Jornada nas Estrelas, a nova geração. Estava acompanhando a série e tal, lindo, maravilhoso, quando de repente, pumba, cortaram a série. Tiraram a série. Como eu faço para adquirir a série? Ou eu vou pro DVD ou eu vou pro torrent. Não tem escolha. Então, nesses casos, esses filmes ou essas séries que você não consegue mais encontrar, oficialmente falando, em streaming, você acaba encontrando em DVD, em Blu-ray, em lojas como lojas americanas, ou por exemplo, no nosso caso, a gente mora em São Paulo, nos sebos. Eu já peguei muito filme em sebo. Tem algumas lojas em São Paulo, estão fechando, infelizmente, que são especializadas em filmes antigos, em trabalhar com um filme velho, série velha. Um exemplo de uma série velha é a edição de colecionador do Flash Gordon, 1939, se não me falha a memória. Ô louco. Todo mundo. Não, a série. HQ? A série? Não, tô falando o seriado. Os filmes. Eu não sabia nem que tinha seriado antigo, só lembrava do filme. Quando o George Lucas criou a Guerra nas Estrelas, ele tinha várias referências. Uma delas era que a Guerra nas Estrelas era para fazer uma refilmagem do Flash Gordon. Quem é fã sabe disso. Entre 1939 e 1940, existia uma fase no cinema que era chamada de matinê. Todo filme, antes do filme estrear, eles colocavam um episódio de um seriado de 15 minutos. Que dava todo o seriado dava um cliffhanger, que terminava de um jeito esquisito, que obrigavam você a ir na semana seguinte para assistir a série, para assistir a continuação. Né? É o avô do nosso seriado. Uhum. Flash Gordon saíram 3 filmes. Serão 3 séries. São 15 episódios cada, se não me falha a memória. Flash Gordon no Planeta Mongo, Flash Gordon no Planeta Marte e Flash Gordon Conquista o Universo. Há uns 7 a 10 anos atrás, todos esses 3 filmes saíram numa edição só de colecionador, que saiu uns R$50. Eu não acho esse filme em lugar algum, mas tá disponível. Porque se você quiser baixar, você não vai encontrar. É muito difícil. Esse é só um exemplo. A Janaína mostrou aqui o Aventureiro do Bairro Proibido. Eu adoro esse filme, cara. Putz, eu amo esse filme. Muita gente considera ele um clássico. É, muito bom. E vão fazer uma refilmagem, parece, né? Desse filme. Tomara que não. Deixa aquele filme lá. Aquilo lá é bom. É. E aparentemente... Os reboots estão estragando muita coisa. Tá estragando tudo. Exato. Aparentemente vai ser com o nosso querido Dwayne Johnson, né? Ah, isso pode. Não, pode. É, eu ouvi alguma coisa. Parece que ia ter ele no não, filme. Não, deixa. Não, com o Dwayne. Dwayne pode. Ele pode tudo. Não, o Dwayne, ele também tá seguindo os passos do Nicolas Cage, né? Ele tá fazendo filmes... Aquele... Como é que chama? Aquele filme horrível que a gente comprou? O último dele, Terremoto San Andreas. San Andreas. Esse filme é muito ruim. Muito. Não, mas eu comprei 20 conto. Eu gosto do filme dele. O Aventureiros do Bairro Proibido, ele é um Blu-ray raro hoje. E olha que tem toda a história que na época o filme não fez sucesso, né? Não fez. Porque ele saiu... Na verdade, fez sucesso no Brasil, né? No Brasil. Mas ele saiu... Vamos dizer que ele fez sucesso na... Sessão da Tarde. Na Home Video. Isso. Lá fora ele fez sucesso no Home Video. No cinema ele não... Aí, vamos... Porque ele saiu junto com o Rápido do Pequeno... Do Menino Dourado. Esse fez sucesso. Ah, sim. Ed Murphy naquela época. Não... Os dois saíram juntos. Esse é outro que anda fazendo muita merda também, né? Pelo amor de Deus. Só que ele é um filme raro, porque ele sumiu do mercado. Uhum. Hoje você acha ele na faixa de uns 100, 120, até R$200 se o cara quiser meter a faca. Sim. O cara tava vendendo, daí eu falei, ele falou assim, tem isso aqui pra vender. Eu falei, pago R$20. E assim, ficou homem, todo mundo feliz, entendeu? Uhum. Eu acho que a pessoa não sabia o que tinha na mão. É que nem uma boneca minha. A Power Girl. Essa boneca, uma bichoja. Essa boneca, hoje, ela tá custando de R$800 a R$1.200. Eu fui na JediCon, o cara tava com ela. Cheguei no mercado de pulga, sabe? Tinha várias coisas diferentes. Lacrada a boneca. Eu perguntei, quanto que tá essa boneca? Ele falou, 180. Mas se você pagar no dinheiro, ou débito, eu faço 150. Só com 150. Então, eu falei, tá bom, vou levar. Eu ia levar 180, a boneca tava... O cara tava me dando a boneca. Quanto que ela tava valendo no mercado? Ela era de 80 a R$1.200. Nossa! Eu ia levar já, antes dele falar que fazia por 150. Daí eu vi outra, a Kit Pride, que eu me arrependi de ter comprado essa boneca. Hoje eu já vendi ela, mas me arrependi na época. Ela tá na faixa de 450. Daí eu falei, e essa aqui? Ele falou, eu faço o mesmo preço. Eu falei, tá bom, as duas. Só a Kit Pride eu vendi pelo dobro do preço que eu paguei, entendeu? Olha só. Então, é um mercado ativo também, né? Esse, que nem os seus bichojos aí mesmo, ele tá sempre valorizando, né? É. Uma coisa que sai... Porque só sai uma vez, entendeu? Uhum. Assim que o mercado de toy pra adulto. Não, não é um negócio que sai em grande escala. Eles lançam uma quantidade de peças. Comprou, não comprou, problema seu. Se não comprou, vai comprar mais caro depois. Uhum. Se sujeitar à boa vontade de alguém te vender mais barato ou pagar o preço do mercado. É assim que funciona. Eu tive um problema também com a minha coleção. Foi difícil encontrar o Venom da Marvel Select. Não sei o porquê, ele é muito raro. No final, acabei achando na Comic Con por R$180 também. É o preço normal do mercado, porém, é uma peça rara. Se você não acha em qualquer lugar... Eu achei num cara lá que tava bem no canto, tava meio escondido. E o cara queria cobrar até R$260. Falei, não vou levar. Eu dei uma volta na exposição, voltei e perguntei pro outro caro na mesma loja. Ele falou, 180. Então pode deixar que eu levo agora. Então agora eu vou levar. Só... Eles não estavam meio que se comunicando os dois, sabe? Uhum. Cada um tava dando um preço. Achei melhor levar, né? Desperdiçar a oportunidade, né? E não, esses colecionáveis com que vêm dos games, tipo Disney Infinity, os próprios Amiibos lá da Nintendo, já sentiram vontade de colecionar esse tipo? Eu coleciono de game. Sim. Amiibo nunca... Mas Amiibo não, porque por coisas da Nintendo. Começa por aí. Eu não sou nintendista. Mas nem os Disney Infinity? Também não. Eu acho muito caro o Disney Infinity. Não para de sair, entendeu? Funko, você não pode levar uma coleção, falar assim, vou levar uma coleção a sério. Você pegar a quantidade de Funko, você vai viver pra comprar Funko. Não dá, o Funko tem de tudo quanto é coisa. Não, ele não tem limite. Diferente das bichos, exatamente. Tem 3 a 4 lançamentos por ano, no máximo. O Funko é toda semana. Por mês. Toda semana tem. Mas é que negócio, né? Toda semana tem um. Cada filme que sai, sai um Funko. É filme, desenho, anime, série, HQ, jogos. É um negócio assim que não tem limite, o Funko. E o Funko você tem que focar. Ah, eu quero esse. Daí monta um setzinho. Eu quero esse. Daí você monta outro set. Porque se você for colecionar tudo quanto é Funko que sabe, você não aguenta. Quanto tá mais ou menos um Funko aqui? Assim, eu não sei se varia preço de peças varia. Antigas ou coisa nova. O Bilbo, o Funko dele saiu, vamos dizer, aqui no Brasil, a R$89. Tinha um cara vendendo nos grupos a R$600, porque ele é raro. Aqui eu acho que os lançamentos tá saindo por R$80, R$100. Eu acho que pra estourar o preço é esse. Que eu vejo por aqui, assim, entre 80... O pessoal aqui cobra um pouco mais caro nos shoppings aqui de onde eu moro, porque a gente não tá em São Paulo mesmo também. Mas lá eu já vi mais barato, já vi por 70, 60, dependendo do personagem, acho, né? Acho que o Funko mais caro que eu vi foi o Winston do Ghostbusters, que ele vem com o carrinho, né? Então, acho que foi por uns R$200, alguma coisa assim. Sim. Os três vêm tudo sem o carrinho. Uhum. Eu comprei um BB-8... Funko pra minha namorada, ele foi R$130. BB-8 é um sonho de consumo meu. Tô tentando comprar esse bonequinho, mas tá difícil. O Ed tem um. Você conseguiu o de controle? Eu comprei um de controle remoto, mas é da Hasbro. Então ele é bem mais barato do que aquele um que é controlado pelo celular. Mas funciona, mas ele é legal? Como é que é? É bonitinho, funciona legalzinho. Se ele funciona como. Assim, de forma parecida com o do filme, se ele funciona da mesma maneira que aquele outro de celular, o preço dele vale a pena. Você pagou o quê? Vale muito a pena. Não, vale a pena. O outro você não ia pagar o quê? Mais de R$1.000 se mandar importar? Na Saraiva tava saindo por mais de R$2.000. Vocês estavam falando sobre Disney Infinity, ou seja, e Amiibos. Vontade eu até tenho de querer colecionar eles, mas eles entram no mesmo ramo do Funko que vocês acabaram de falar. Eles e o Funko são a mesma coisa na questão do custo. São caros demais pro público nacional. Lá fora, ok. Você manda importar, é baratinho. Você comprando lá fora, você compra de baldes. Mas aqui no Brasil, infelizmente, não dá. Uhum. E todo filme, toda série, todo desenho animado sai um bonequinho novo. Não dá pra colecionar todos. Não dá tempo de você respirar. Infelizmente, não dá. Aí falaram que você teria que escolher, formar a sua coleção, selecionar os itens que você quer poder formar a seleção, pra poder formar a sua coleção. Concordo, que é o que a gente faz. Você falou do Caça-Fantasmas. Você falou, saem mais ou menos os R$200 o Winston com o Ecto 1. Exato. Eu paguei. Quando eu peguei por 150, se não me falha a memória. Dessa coleção dos Caça-Fantasmas, só me falta o Geleia e o Stay Puft. E se esses dois itens, não me interessa. Porque o Geleia, eu olhei pra ele, não é tão legal. E o Stay Puft eu tenho ele em cofre. Eu tenho um cofrinho dele, um tamanho de 30 centímetros. É bonitinho, ou seja, ele fica até melhor você colocar os caça-fantasmas contra ele, né? E o Ecton do lado pra poder filmar. A Janaína tem umas fotos aí disso daí. No caso que a Janaína fez, ela decidiu fazer uma coleção dos vilões, né? Vilões de horror, assassinos seriais. Não me pergunte por que ela decidiu isso, mas. Então, esses aí eu vou atrás. Disney Infinity Amiibos, eu cortei Já, se não agradou a ela, então ok, porque pra mim realmente não vira, não, não vai vingar. Uhum. É, mesmo porque você ter esses negócios do Amiibo, Disney Infinity, você teria que ter o jogo também, né? Pra usar ele completamente. Sim, é. Porque senão ele simplesmente vira uma estatueta em cima da... Assim, ele é caro demais pra ser uma mera estatueta. Você vai pagar o quê? 100 reais, 150 e é muito reais. Pequenininha, né? O Funko faz a mesma coisa mais bonita. Na questão dos Funkos, eu prefiro, além de fazer uma coleção dos assassinos seriais que a Janaína prefere, eu prefiro ir atrás dos especiais. Ou seja, aqueles itens que você só vai ver só uma vez na vida e nunca mais. Por exemplo, o Sackboy foi o último que eu peguei do Little Big Planet. Peguei, não porque eu sou fã de Little Big Planet, mas porque esse Funko, diferente, todos os Funkos, vocês sabem, eles são adaptados, ok? Então você pega o personagemzinho e adaptazinho. O Sackboy não. Ele é daquele jeito mesmo, né? Que é exatamente igual ao boneco. Se você olhar bem, o Sackboy do Funko é uma miniatura do Sackboy do PlayStation. Um outro que eu peguei, que pra mim virou, ficou do coração, é o Alduin do Skyrim. Ah, ele é grandinho. Ela falou sobre isso. Ele é grande. Eu tava esperando uma coisa bem pequena, sabe? Um funquinho pequenininho mesmo. Não, cara, ele é grande. Ele é o quê? Duas caixas de tamanho. E é pesado. E como eu tenho a edição de colecionador do Skyrim, juntar os dois, o Alduin da edição de colecionador do Skyrim, o Alduin da edição de colecionador, o Alduin junto os dois ali, ficou sensacional. É até melhor do que pegar o Dragon Ball, porque o Dragon Ball mesmo, qualquer edição do Dragon Ball eu odiei. Assim, a Janaína falou do Dedric Armor, não lembro agora como é que é o nome dele. Eu achei horroroso. O Dragon Ball mesmo, eu não gostei, até porque meu personagem, todos meus personagens, que eu jogo com RPG, exceto o Dragon Age, são femininos, todos. E o Dragonborn, a miniatura dele é, sei lá, é um cara feio pra cacete. Mangás, quem tá colecionando mangá? Eu não coleciono mais. Eu? Porque não dá. Ocupa muito espaço. Já não, é porque espaço? Eu sou alérgica. Eu tenho sinusite, mas não posso chamar de coleção ainda. É, eu também tenho umas HQs, mas eu não posso chamar de coleção porque é muito pouco ainda. Eu tô naquela, eu tô pegando só os clássicos, né? Tô pegando Cavaleiro das Trevas. Tô pegando, não, né? Peguei Cavaleiro das Trevas. Não, eu também pego isso aí. Assim, O que eu achava que era uma coleção minha, a Mocona conseguiu bater, eu até fiquei calado, que era os filmes. Uma coisa que eu fiz com alguns mangás aqui, que eu tô colocando em caixa plástica, então diminui um pouco esse risco. Ele nem pega pó, não vai ficar, né, cheirando mal. Pegou pó, começa a cheirar, e aí eu também tenho sinusite. Eu sou, nossa, um pozinho de nada, a gente começa a espirrar e a alergia vem. Eu tenho uma coleçãozinha de HQ da Abril ainda, né, tá guardadinha, tudo lacrado dentro de uma caixa de plástico aqui em casa. Tem gente que já pediu pra ler e eu não tiro de dentro da caixa, não tiro de dentro do plástico. Sim, e os inconvenientes empréstimos que a gente tem que fazer às vezes de livro ou quadrinho, essas coisas assim. Simplesmente não. Já não impresso mais nada. Nossa, eu também emprestava, cara, mas puta merda, velho. Às mesmo vezes. Porque teve muita coisa que foi e não voltou. Sabe o que me deixa mais P ainda? O negócio vai. Quando ele não volta, você ainda tem aquela esperança de que pelo menos ele esteja ali bem guardadinho, a pessoa tenha cuidado, guardado, sei lá, ou esquecido pelo menos em algum lugar. Sim. Não é quando ele volta todo cagado. Um livro, por exemplo. Ele volta todo cagado. Uma vez eu emprestei o Hobbit, aquela primeira edição, ele era lindo, muito bonito. Azulzinha. E aí emprestei. Ficou, demorou. Acho que ficou uns 2 anos com a pessoa. E a pessoa me entregou, depois de 2 anos, um negócio irreconhecível. Com o número de telefone anotado na capa. Parece que com, sei lá, tomando café, colocou em cima da página o copo. Cara, eu falei, como é que tem coragem de me devolver essa porcaria desse jogo? Jogava no lixo e não me entregava, me dava outro, né? Comprava um novo e me dava. A ideia é essa, você fica com esse pra você e me compra um novo, por favor. Porque, cara, é muita cara de pau. O que eu emprestei não foi esse? Entregar um negócio. Eu simplesmente não impresso mais livro. Não, eu também não impresso livro, não impresso filme. Não impresso. Porque eu também sofri uma experiência péssima. Eu emprestei um livro, que era Entrevista com o Vampiro. Livro novinho, bonitinho. A menina, eu acho que ela passou em todos os parentes dela o livro. Não é possível. O livro vem, sabe, imundo? Imundo. Vem imundo. Pode até ser que só ela tenha lido esse livro. Não, meu filho, eu tenho que ter a capacidade. Ela entregou em todo mundo, só pode. Não tem outra explicação. É, Tem gente que tem a capacidade de corroer certas coisas. Ela tava lendo, tava suando e secava o suor com... Só pode! Não, tem gente que faz isso. Preta. E eu sou muito chato com meus livros. Volta fedendo. Ó, quando eu pego o livro no sebo, ele vem... No sebo, a gente sabe, ele já vem um pouquinho rodado e tal. Aí o que eu faço? Você acha a coisa melhor do que a pessoa te entrega. Aí o que eu faço? Eu pego uma lixazinha, pego o livro... Dou uma lixada nas extremidades dele junto, assim, sabe? Pra tirar a sujeira e tal. Então, aí eu passo banido, a limpada e tal. Agora, você pega o seu livro, entrega bonitão pra pessoa, e o cara vem, te entrega uma meleca. Barraco? Ah, não. Ah, não. Fala sério, muito nem bom. Livro, nem filme, nem texto. O pior é que é uma pessoa que você conhece. Né? Então, aí você fica... É aquela pessoa que você... Tem convivência. Isso. Você é aquela pessoa que você vai geralmente, ver de novo. É. Geralmente é uma pessoa que sabe como você trata os livros. Então, isso é que é mais também. Foda ainda. É, isso é que é mais foda ainda. Porque a pessoa conhece, sabe que você é enjoado, né? Eu sou. Eu sou assumido, enjoado assumido. Eu tiro meus livros. Quando eu vejo que tá um tempo já parado, eu vou. Vem gente em casa, vê que eu tô lá limpando os livros, que eu tô passando um paninho na estante pra deixar bonitinho e tal. Às vezes, livro que eu gosto muito, eu enrolo no papel, aquele de embrulhar comida, sabe? Aquele de plástico transparente. Plástico filme. Isso. Então, eu passo pra não ficar pegando pó e tal. Aí o cara vem, pega meu livro e me entrega uma caca. Pra acabar, né? É pra desfazer a amizade. Pode muito bem dizer que... Olha, no fundo dos olhos da pessoa e diz que... É, não, fala assim... Eu esqueci o livro, eu deixei do trabalho, esqueci no ônibus, sei lá, depois eu te dou outro. Mas não me entrega porcaria. Isso funciona... conhecendo, não adianta. Antigamente isso funcionava pra jogo. Você emprestava seu joguinho pra alguém, joguinho intacto, né? Voltava o cartucho com... Você balançava e você escutava o barulho lá dentro. Ou o próprio CD mesmo. Todo riscado. Aí você colocava o negócio e não pegava. Putz, era pra acabar. Não dá. Se bem que na fase. Não dá pra emprestar mesmo. Não. Na fase dos cartuchos isso era pior porque não era tão barato, né? Na época do Play 1 você comprava um jogo por 3x10. O prejuízo não era tão grande. Não era tão grande, é. Eu tive Nintendo 64, eu acho que eu tive 3 cartuchos no máximo, eu acho. O resto era só. Na base do câmbio. É, não, era no câmbio. Tipo, pegava três jogos agora e passava um tempo com ele, aí trocava. E era assim pra manter. Era muito caro mesmo. Eu só tive, acho que, 2 de 64. Que era um de Ski e do Yoshi. Eu ia falar Resident. Eu não consegui nenhum. É, Ski. Era um joguinho besta, sabe? Não, que tinha os... Era ele mesmo. Ah, sei. Qual que é? Era ele mesmo. Adorava. Snowboard. É. E não foi Resident, por incrível que pareça. Resident, eu vim ter contato no PS1. O primeiro Resident saiu PS1. E daí depois saiu pro 64. Mas eu vim ter contato com dois, ele. É, 64 só foi sair o 2, né? O 1 acho que nem saiu pra você. Sim, então, gente, eu acho que o 1 tem um port pro 64, porque Capcom, né? Ela fez até pra cafeteira. É, bem capaz. Pô, dá no micro-ondas. Uhum. Eu acho que não. Eu acho que o Resident 1, o primeiro foi sair pro GameCube, né? O daí foi o Remake. O remake que já saiu pro GameCube. Uhum. Mas eu lembro que o 2, ele saiu duas versões pro 64. Duas versões. Que eu não sabia. Coisa, né? É que a gente não... Na época, a gente não ligava do a Capcom ser mercenária... Que era tudo pirata, não no 64, mas no PS1. Mas ela lançava vários. Não nos afetava. A gente comprava porque era piratão. Mas quem pagava o original? É, ninguém. Então, aqui no Brasil não, mas lá fora. É. O pessoal. Eu vou contar pra você que eu tive contato com alguns originais do Play 1. Eles eram umas capas bem de legais, capas diferentes. E aquele. Era grandão. E era mesmo preto o disco? Era todo preto o disco? Era. Todos eram um preto o disco embaixo. Uh-huh. Bem legal. Eu tinha um Dino Crisis, assim. Não sei se era original, mas. Acho que era o Dino Crisis 1. Não, eu vim ver na geração PS3 um CD original de PlayStation 1. Eu tive contato que eu trabalhei numa locadora de games que eles. Puta, cara, esse era o meu sonho na minha infância. Traziam direto do Japão, sabe? Importavam do Japão. Nossa, cara, trabalhar numa locadora de games, cara. Por que você saiu de lá, cara? Tá sofrendo hoje aí, tá vendo? Puta. Infelizmente essa locadora nem existe mais hoje, cara. Hoje não existe mais locadora, né? Não, tá todo mundo jogando em casa. Tem tudo digital, não tem mais. Pô, mais acessível, ninguém mais, né? Vai pra rua ter contato com ninguém. Fabulava várias aulas pra poder jogar, cara, na locadora. Eu não sou da época da locadora, eu não sou da época do fliperama. Fliperama também joguei bastante. Não, eu peguei o videogame em casa mesmo, que era o PS1, quando eu e a Adriana começamos a namorar. Vocês colecionam os consoles também que vocês tiveram ou vocês passam pra frente? Não, a gente tem todos que nós compramos até hoje. Desde o PS1. Ah, e vocês? Olha, eu tenho tenho três PlayStation aqui em casa. Só os dois que eu não tenho. Você tem... Cara, os meus eu passo pra frente. Os meus também, eu passei. Menos a caixa, né, Léo? É, a caixa tá comigo. Se brincar, eu acho que eu tenho sim. Eu tenho a caixa de um PSP e eu acho que eu tenho a caixa do PS2 sim, hein? Oh, meu Deus! Eu vou dar uma procurada e eu tiro a foto e ponho pra vocês. Já pega, já pega. Pelo menos da caixa. É. Eu não tenho coleção muito assim, então as caixas. Bom, você já tem uma coleção de caixa. Aí, ó, pra que tava falando que não tinha nada. Não tinha nada, tá vendo? É. Pelo menos não é de fósforo. Você acabou de descobrir que tem. Pelo menos não é coleção de caixa de fósforo, né? Pra quem é mais bonito. Então, Pô, você tava falando aí que tinha uma caixa de PSP guardada. Eu falei, meu, caixa de videogame eu acabo me livrando, né? Porque assim, qual é o lance da embalagem? A embalagem é pra manter o produto devidamente protegido. É. Ou seja, como eu comprei da loja, ele vai pra estante e fica lá. O motivo, me lembro que a Janaína postou numa comunidade de acho que era Nation Figures Forever, que chamaram ela de louca, porque ela guardava isso. Né? E na época, ela não deixou eu entrar na discussão. Eu fiquei um pouquinho incomodado com esse tema, porque é o seguinte. No meu caso, eu tô sempre em movimento. Eu só venho pra casa uma ou duas vezes por semana. Então, eu trabalho à noite e quase nunca tô em casa. Então, não dá tempo de eu, por exemplo, pegar um boneco, colocar ele na estante e apreciar o que eu comprei. Infelizmente, ele precisa estar protegido. E como não dá pra ficar manipulando direto, então não vejo sentido em deixar ele solto, né? Por uma questão de proteção. Claro, se você quiser ver, vou lá, abro a caixa, tiro, removo, olho pra ele, vejo que eu tenho, deixo ele lá um tempinho exposto, volta pra caixa de novo, guarda, vai pra estante. Existem sim algumas coisas que eu tenho que estar lacrado até hoje? Tem, por exemplo, eu tenho uma edição de colecionador aqui do Killzone, do Killzone 3, alguém já chegou a ver essa? É alguma que veio com o capacete do Helgas. Sim, sim. Esse eu comprei uma vez no Mercado Livre e ele tá lacrado até hoje, vai fazer uns 2 anos. Da maneira como chegou no correio, eu coloquei ele na estante e tá lá. Pode ter uma pedra lá dentro. Você jogou? Hã? Killzone, sim. Você jogou? Joguei. Ah, tá. Só que assim, eu já tinha jogado lá, eu achei por R$150 a edição de colecionador. Comprar. Eu já sei como é que ela era. Peguei a edição, coloquei, falei, fechei a compra, chegou em casa. Abri, tirei a embalagem, olhei pra ela. Ela ainda está embalada com bolsa. Simplesmente sai da roupa e aí lá está. Outro jogo que tá assim é o Duke Nukem Forever. Chegaram a ver essa edição? Que é uma que vem com um busto. Ele tá lacrado ainda. Tá com plástico. Nunca vi. Acho que eu cheguei a ver. Esse jogo é a única coisa que vale. É o busto, né? Cinzento. Isso. Exatamente. É a única coisa que vale nesse jogo. É a edição de colecionador. Vale a pena ter essa edição de colecionador. O busto é lindo, cara. Os itens, os dadinhos, as fichas de pôquer, tá ligado? O card de baralho. Cara, é lindo a edição de colecionador. Mas eu nunca abri. Peguei, coloquei lá em cima e tá lá lacrado. Até hoje eu tô me perguntando por que que ela ainda tá desse jeito. Por que que eu nunca abri, tá ligado? Eu já tinha pego a edição de coleção do Duke Nukem, então eu já vi ela aberta. Então eu acho que por eu já ter visto, eu só quero ter, tá lá guardadinho, depois nunca mais mexi. Outros itens Quando eu fizer, eu abro. Você abre e joga o jogo fora, né? Tem um jogo que eu tenho essa intenção, viu? Lembra do Alien Colonial Marines? Ah, sim. Esse aí você pode botar no triturador, dá pro cachorro comer, faz de frisbee, faz qualquer coisa com isso aí. Eu tenho, eu consegui pegar a edição do colecionador dele, que é ele com aquele exoesqueleto, do exoesqueleto brigando com o Alien. Aquela estatueta é sensacional. Mas o jogo realmente é É qualquer coisa. É. Você... Por quê? É uma panela de bug. É muito. Ave Maria. É muito assim, bugado. Que deviam se casar, tá ligado? Assim, os piores jogos, os jogos mais esperados e péssimos. Mais cagados. Pode pôr o Duke Nukem, pode pôr esse aí, Colonial Marines. Deixa eu ver outro. Pra mim funcionou com o Hardline também. Cara, Hardline é tão ruim assim. Unity. Assassin's Creed Unity é tão ruim assim. É, eu achei horrível. Quando ele saiu. Horrível. Quando ele saiu, cara, você podia jogar ele fora. Depois de muito tempo que eles foram mandando as correções, aí vale a pena jogar. Mas. Eu passei assim, o game pra frente. Nos 5 primeiros meses do jogo, você podia deixar ele encostado, porque não valia a pena jogar, você ia passar raiva. E aí, quando passou esses 5 primeiros meses aí, você já tava lançando o outro. Não sabia se valia a pena jogar, já tava saindo outro Assassin's Creed. Por causa desse solta hoje, depois sai outro, Street Fighter eu cortei da minha lista. Falei, ó, não jogo mais Street. Eu vejo os caras jogar, mas... Comprar mesmo, eu espero sair uma última, aquela edição ultra foda, motherfucker, e beleza. Uhum. Até porque eu tô largando um pouco do PS4. Talvez ainda saia uma versão depois dela. Exatamente. Essa edição, esse Street Fighter V, com certeza, daqui a 6 meses vem outra edição corrigindo os bugs. Fazendo correção de bug, colocando personagem novo, entrando no modo história que só vai entrar alguns meses, que só vai entrar depois. Ou seja, logo sai o Super Street Fighter V. Super Street Fighter Super Turbo Championship Edition. Desse jeito. Ultra Mega Power Plus. Só uma dúvida aqui pra gente poder encerrar a minha parte. Qual o sentido pra vocês de colecionar? Porque você, assim, você já. Claro, a gente entrou começando com esse assunto, mas voltando a pergunta. No meu caso, qual o sentido tem de você comprar um produto e deixar ele lacrado? Qual o sentido tem de você comprar um item e deixar ele na caixa? Ou simplesmente qual o sentido de você comprar um produto, comprar uma estatueta, por exemplo, um boneco, e deixar ele parado na estante, ele não vai fazer absolutamente nada. Entendeu? Mesmo um livro, né? Livro. Não, no caso do livro, hoje, no mundo digital, falaram do Kindle, né? Uhum. No mundo digital, por que comprar um livro mídia física se o livro é mais fácil, se o livro é mais prático? Se o digital tá mais prático. Por que colecionar? Por que guardar isso em casa? No meu caso é mais pelo fato de ter. Compro pra ter. Gosto de ficar olhando, dizer que é meu, exibir. Mas é pra mim. Não é pra exibir pra ninguém, não. É só pra deixar aqui no quarto, juntando poeira. Eu acho que eu me enquadro aí também, Ed. De deixar lacrado, eu acho que tem pouca coisa. Eu acho que não tenho nada lacrado, Adriano. Tudo tá pra fora. Então, no meu caso, eu gosto de comprar minhas quinquilharias, assim. E às vezes eu me pego sentado na frente da minha estante, no sofá, e só fico olhando pra. Sim, é difícil explicar. Eu gosto de pegar e arrumar, eu gosto de colocar, eu gosto de tirar pra limpar as coisas, eu gosto de. Sei lá, é coisa de maluco mesmo. Mas eu acho. A parte de limpar é chata. Eu gosto disso, cara. Eu tiro tudo, eu tenho todo o prazer de organizar meus livros, tudo por gênero, terror com terror, põe ali o suspense e tal, tudo bonitinho. Meus bonecos, que são poucos assim, mesmo eles, eu gosto de colocar isso tudo bonitinho. Às vezes eu mudo um pouco a posição deles e tal, e eu sento no sofá e fico ali olhando. Cara, o meu colecionar é uma satisfação pessoal de ter o objeto, de admirar o objeto. De algo que me marcou. Cai naquele sentimento de nostalgia de novo, que o Adriano falou, que remete a alguma coisa na sua vida. Sim. Te faz lembrar de algo bom. Porque senão você não ia colecionar nada. No meu caso, eu acho que o motivo de eu guardar, de eu fazer coleções, é um misto de tudo que vocês falaram. É um misto de você simplesmente ter o prazer de ter o produto. Simplesmente é você olhar e falar, cara, eu quero isso. E vai lá e compra, deixa e leva pra sua casa. Um outro detalhe é que cada item, eu digo item porque coleção é algo muito, muito vasto para explicar. Exato. Você pode. Eu já vi colecionadores de lata de cerveja, simplesmente colecionava. Eu fiz quando era moleque. Colecionava as bolachinhas de cerveja, sabe? De copo, as bolachinhas de copo que você. Cada choperia que a gente ia, a gente catava uma. Sei. Por exemplo, você começa com latinhas de refrigerante do seu bairro. Aí depois você vai comprando as latas de refrigerante do estado seguinte. Aí você busca a do de outro país, e você simplesmente monta aquela... de repente, você montou uma coleção que cada item... Que entra num outro detalhe que eu gostaria de citar, que é o registro histórico de cada item. Cada item, exatamente. Cada peça tem uma história, cada uma delas. Exato. Às vezes é uma cada história. Cada peça aqui, conta uma história, como você foi buscar... Cada peça, ela tem aquilo né, impresso nela. O seu esforço para pegar, para conseguir. Ou a história que você teve até chegar nela, né? Ou que você passou... A história por trás do próprio objeto. Isso, exato. Por exemplo, o meu caso, o caso dos Vingadores. A maleta dos Vingadores... Ela, um motivo de eu ter ido atrás dela é porque ela não iria existir. Simplesmente o fabricante da maleta decidiu que a maleta não vai ser vendida, eles fizeram eles mudaram uma réplica. Mas até então, essa maleta não existiria. Então, eu sei que é um item colecionador que vai valorizar muito depois, mas eu tenho orgulho de ter conseguido. O valor histórico de cada item também. O lance de colecionar também pode servir como uma espécie de banco para você, uma espécie de reserva monetária. Porque cada item, com o passar do tempo, acaba tendo um valor diferente para cada pessoa. Tem peça aqui que eu olho que ninguém tinha pensado. Cada tem peça. Por exemplo, eu não compro para revender, mas deveria, já que a Janaína tem uma loja que trabalha com isso. Então, alguns itens, sim, eu comprei pensando lá na frente. Hot Wheels, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma mania de ter uma duplicata de cada Hot Wheels que eu possuo. E eu coleciono, geralmente, carrinhos de séries ou filmes. Por exemplo, Super Máquina, o Knight Rider. Sim. Eu tenho dois kits. Tem, né? Eu tenho dois kits. Sim. Um está aberto, que é para eu ver como ele é, para eu brincar. Tô lacrado, para ele ficar lá guardadinho na caixinha dele. Eu faço isso. Eu tenho o furgãozinho também do Esquadrão Classe A. Esquadrão Classe A, o Hector 1 do Hector 1 dos Casos Fantasmas, o DeLorean de Volta para o Futuro, até o carro do Super Neto. Eu só comprei por causa da Janaína. O carro, é Impala que é? Como é que é o nome da marca do carro do Super Neto? É um Impala. Não empala. Então, comprei dois desse, um aberto e um deixar um outro fechado. Lembra dos... Alguém aqui assistiu Os Irmãos Cara de Pau? Lembra do Cara de Pau móvel? Tem aquela miniatura, mas infelizmente eu não consegui pegar aquela edição que vem com a caixa de som em cima, que era quando eles passavam por Chicago divulgando, vai ter um show e tal, Os Irmãos Cara de Pau fazer um show em tal lugar. Tal. Eu queria ter com a caixa de som, mas não tendo, tem pelo menos o carro de polícia, que é o Cara de Pau móvel. E sim, é muito legal. Entre todos os itens que eu tenho aqui, que acho que dá pra contar uma história, tem um que esse levou um tempo. Que é o Yamato do Patrulha Estelar. Você tem Hot Wheels? Não, eu tenho uma caixa de som e eu tenho uma versão um pouco maior. Acho que mais ou menos de uns 30. Só a nave que remetia o próprio Yamato mesmo, o navio. Não. Tô falando da nave. O Yamato, o navio, eu ainda não consegui. Ele estava. Nave remetia ao navio. Exato. Não, mas só que eu também queria ter o navio. De fato, o encouraçado do Yamato. Mas esse aí, infelizmente, não deu. Que é um kit revel. Kit revel, eu sou péssimo. Janaína, nossos Gundams aqui estão todos desmontados, ainda estão lacrados. Que eu não tenho a manha de poder abrir, sabe, montar e quebrar o boneco. Eu tenho esse receio. O Yamato eu comprei porque ele estreou numa época em que eu estava internado. Eu fiquei, acho que uns 2 meses internado, e a primeira coisa que eu cheguei em casa, que eu bati no olho, era a minha mãe, e do lado dela tá passando estrela, passando o Patrulha Estelar. Então, na minha cabeça, eu junto os dois. Essa nave, pra mim, é como uma foto da minha mãe. Uhum. É gozado isso, mas eu não sei como explicar isso, mas os dois... Tem esse peso pra mim. Então, quando eu levei 30 anos pra conseguir essa miniatura. Essa tem valor. Tanto financeiro quanto... Quanto emocional. Essa mental. É uma daquelas peças que de casa só sai comigo morto. Ou vai junto pro caixão. Isso, entendeu? Gostaria, mas infelizmente não. Mas sim. Deixa pra quem ficar vender, né? É. O quê? Se quiser, vende, né? Vende. Né? Outros itens que temos aqui, pra eu poder encerrar minha parte, é, por exemplo, coisas que aconteceu. Simplesmente foi um. Eu não planejei ter a coleção, simplesmente aconteceu. Mass Effect, por exemplo. Comprei Mass Effect pro PS3, comprei Mass Effect pro Xbox, comprei Mass Effect pro PC, e de repente me aparece no mesmo mês três bichojos das personagens. É a mesma coisa. Comprei o Skyrim no Xbox, comecei a jogar. Aí me trazem a edição de colecionador pro PS3. Porra, me dá, né? Ah, mas você já tem o jogo. Não tem problema, me dá aí que eu quero essa tueta, bota lá e deixa guardado. Aí a Jana ainda me deu um notebook que abre o Skyrim. Aí eu comecei a jogar o Skyrim no PC e é outro jogo, meu filho. Então eu aposentei os outros dois. Aconteceu, sabe? Não foi intencional, simplesmente aconteceu. Então eu coleciono o jogo desse jeito. Skyrim, ele não tem nenhum port ainda pro PS4, né? Não, e nem vai ter. Coisa que eu queria jogar, mas no fim eu achei que era muito comprido o jogo e não... É não mais... O Skyrim é assim, se você for jogar só o modo história é curto. O que complica no Skyrim, especialmente nele, é que assim, há muita coisa pra fazer. É um mundo aberto, você já começa o jogo, o mundo tá aberto pra você, faça o que você bem entender. Mas, se você seguir a trilha da história básica, ou seja, a trama principal, o jogo, você termina o jogo tipo, acho que uns 24 horas, 48 horas no máximo, ou seja, 2 dias você terminou o jogo. O jogo é curto, de esquisito. A coisa muda completamente de figura quando você muda pro PC. Aí, filho, aí você pode esquecer. Não, esquece, porque é o seguinte, você colocou no PC, você aprendeu uma coisinha chamada mod. Tem várias coisas que dá pra fazer depois disso. Eu coloquei mods, cara. No PC. Eu olho pro... É divertido. Eu mudo meu personagem todo maldito santo dia. O meu personagem hoje ele tá usando a espada justiceira como arma, por exemplo. Bom, é isso aí. Que podia ter. Beleza. Passa pro Janine me cortar aqui. Vamos lá fazendo os encerramentos então? Vamos. Vamos lá. Vou falar pro Adriano. Adriano, o que você acha de deixar uma indicação pra gente? Então, Adriano, deixa alguma coisa bem boa, assim, que é uma indicação assim. Qualquer coisa, filme, série. Você tá assistindo no momento, tá lendo no momento. Não precisa nem se aprofundar muito. Bom, indicação do que eu tô assistindo é o Bokudaki, né? O Eraser. Janaína simplesmente apaixonada por esse anime. Eu sou obrigado a ter que dizer que eu curti pra caramba também. E ele, assim, esse daí é uma coleção que eu pretendo começar em breve, assim que começar a sair os bonecos. Saindo os Garage Kit, Gachapon, DVD que eu consegui pegar no Japão, mangá, produtos relacionados a esse anime, eu vou querer montar alguma coisa nesse sentido. Então, essa é uma coisa. Assim, esse é um anime no momento. Não é um anime de ação, é um anime, né, de mistério. É uma coleção esquisita, né? Porque eu poderia estar citando, tipo, bonecos variados, mas eu vou citar esse anime, que é um anime foda e é uma coleção que eu pretendo começar em breve. Beleza. Vamos lá, Janaína Mocona. O que você deixa de indicação pra nós dessa vez? Não vale o mesmo do Adriano, hein? Queimou. Deixa eu ver. Eu indico Terraformers, que é um mangá que, não só mangá, mas o anime é muito bom. Achei uma excelente ficção científica, e o anime volta esse ano, né? Então, pra quem quiser uma ficção científica com ação, porradaria, pode ir nele, porque é de felicidade certa. Acho que é o melhor mangá publicado aqui no momento. Beleza. Legal. Well... O que você deixa de indicação pra nós? Eu vou deixar... Esse é um livro. É um livro que eu sempre faço propaganda dele pra todo mundo que eu sei que lê e que gosta de boas histórias. Então, é A Passagem, o nome do livro, A Passagem, de Justin Cronin. Na verdade, ele já tem uma sequência. Ele tá previsto pra ser uma trilogia, né? Acho que ele já tem... O terceiro já deve ter até data de lançamento. Mas os dois primeiros livros já estão disponíveis aqui no Brasil também. Então, eu vou falar bem por cima, assim, porque a história é muito boa. E qualquer coisa que eu soltar aqui vai estragar a experiência de vocês. Mas leiam. É um livro... Fala um pouco de... ele fala sobre vampiros. Tem vampiro no livro, mas só que é como deve ser. Pode esquecer todas essas baboseiras de vampiro que a gente tem visto aí ultimamente e leia esse livro. A Passagem. A Passagem. Leia esse livro. Brilham? Não, eles não brilham. Eles não brilham. Minha indicação é um livro também. Eu li faz pouco tempo. O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Muito bom. Ele é um livro em que o personagem principal é conhecido como Regicida, e ele é simplesmente o cara. Ele se passa assim num cenário medieval. Quem joga, quem tem contato com RPG, então tem, vai se sentir muito familiarizado com muitas coisas. É um molequinho que nasceu e cresceu numa trupe de artistas, indo de cidade em cidade e tal, e de repente ele conhece um senhor que ensina pra ele a arte arcana. E daí a história desenvolve, ele vai pra universidade estudar o arcanismo, e, cara, quem tiver a curiosidade, corta isso, velho. Quem tiver a curiosidade de buscar um livro nesse estilo, cara, essa é a indicação perfeita. Ok. Beleza. Tu, Ed. Legal. O Ed vai deixar sair totalmente fora do contexto, vai deixar um disco, um novo álbum do Megadeth, o Dystopia. Eu ouvi. Pode conferir que tá bom demais. A pegada do Kiko tá lá. Tá. O Brasil tá lá. Tá muito bom. Buscaremos. Pode. A capa desse disco tá muito bonita, cara. Fala sério. A capa tá muito linda. A arte tá... Até pra quem não gosta de thrash metal, pode escutar que pode ser que goste.